seus amigos. Você tava me escondendo tudo que passava. Você conversava, depois apagava. Você tá falando que me ama. Sua maluca. Quem ama não machuca. Quem ama não machuca. Você tá falando que me ama. Sua maluca. Quem ama não machuca. Você só a metade, a verdade é verdade. Enquanto eu deixava os contatinhos dos amigos, você tava me escondendo tudo que passava. Você conversava, depois apagava. Você tá falando que me ama. Sua maluca. Seu olho, nossa história, nossa história. Eu não te engano, eu te agradeço. Breno não precisa de muito não. Só peço a Deus lhe dar saúde e que ele continue nos abençoando pra que a gente consiga comprar o neto, o leitinho dos meninos e o mod também. O resto é só fé. Muito bem, de volta para você aqui na programação Nativa FM 105.9/Corda Maranhão. Gente, olha, você ouviu lá no início da programação aí, você ouviu Pablo e você ouviu também Ana Castela e Ludmila aqui na programação da sua Nativa FM 105.9, tá bom? Israel e Rodolfo e Ana Castela, Léo Santana e Ana Castela. Você ouviu também Heitor e Ana Castela curtindo aqui, você curtiu também na programação da Nativa. Marcos Ibelucci e Matheus Fernandes, casal solteiro. E a gente ouviu também aqui na programação ainda Jorge e Henrique Rodrigo, Tiaguinho, Maiara e Maraíza, Júnior Marra, Início, Ícaro e Gilmar, né? Pablo, João Gomes e você que tá ligado aí na programação da Nativa, bom dia para você. A gente volta amanhã, na próxima, viu? Para trazer muito mais músicas para você aqui na programação da Nativa, tá bom? Bom dia para você, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Uh-huh. Durante a apresentação da temporada de 2025, com o objetivo de tornar a corrida do Grande Prêmio de Mônaco mais interessante, a comissão de Fórmula 1 discutiu propostas de regulamentos específicos para Mônaco. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, um mundo de quem sabe de hora em hora. Aqui, Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News.

seus efeitos ou de algum medo normal? Será que você não é nada que eu penso? Também se não. Eu te vou criar só com Deus. Seja no campo, da estrada ou da cidade, Autogiro sabe agasalhar. Peças para automóveis, caminhonetes, vans e micro-ônibus. Telepeças 993524-1736. É trocamento de Imperatriz. Autogiro sabe agasalhar. O aplicativo da Nativa FM está bombando. Se você ainda não baixou, baixe o nosso app, arroba Nativa FMM. Arroba Nativa FMM. Peça sua música e mande o seu recado. Nativa FM, você em primeiro lugar. Música. Nativa. Aqui tem mais. Música. Daqui a pouco. 99,5. Quem aí é doido ou focoxinho? Crocante, saborosa. Isso. Eu também. Por isso vou te dar uma dica quentinha, como os salgados da coxinha em Cia. Conheça e se apaixone pela melhor coxinha da cidade. E os mais variados salgados. Quer animar seu café, seu lanche ou sua festa? Coxinha em Cia. Uma franquia da Rede Coxinha Brasil. Coxinha em Cia. Avenida Bernardo Saião, número 1391, entre Maranhão e Piauí. Fone 99-9317-5353. E o WhatsApp 99-99179-5353. Coxinha e Cia. Coxinha e Cia. Atenção, pais e alunos de cidades vizinhas. Se as suas aulas ainda vão começar, o Bazar Ipanema informa que está com sessão completíssima de material escolar, aguardando por você. Aqui você encontra mochilas, lápis, canetas, papéis e tudo, tudo mesmo que consta na sua lista de material escolar. O Bazar Ipanema tem, e com o melhor preço e maior variedade da cidade. Tudo para garantir que você esteja preparado para a volta às aulas. Bazar Ipanema, o melhor na volta às aulas, no calçadão de Imperatriz. As notícias do Brasil, da região, da cidade e do mundo. Você ouve no Rádio Alternativo. De segunda a sexta, de 8 às 12 horas. Rádio Alternativo. Líder de audiência no horário. Um oferecimento de Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Na loja, no site e no app. Artiflex. O ideal para o alívio da sua dor. Instituto de Oftalmologia de Imperatriz. E Dr. Edilton Cabral. Puro Mais. Centro de Especialidades Médicas. Escola Técnica Alvorada. Uma escola para você e sua família. Doutora Alisângela Duran. Rua Bahia, esquina com Urbano Santos. Ótica Maia, especialista em lentes digitais. Doutor Eugênio Cabral. Saúde e Estética Integrativa. Atacadão JP. Um mundo de utilidades para você. MedPrev. Pague quando usar. Use sempre que precisar. Drogaria Ultra Popular. Pesquise, compare e comprove. Ninguém vende mais barato. Nativa FM. Far Melhor, a drogaria que mais cresce no Brasil chegou em Imperatriz. Temos um espaço amplo com estacionamento. Contamos com uma equipe treinada e o nosso farmacêutico realizando teste de glicemia, aferição de pressão, aplicação de injetáveis e colocação de brinco. Na Far Melhor, você encontra um variado mix de produtos entre medicamentos, perfumaria e dermocosméticos com preços jamais vistos em Imperatriz. Diz que entrega através do WhatsApp 99992084245. Vou repetir, 99992084245. Estamos localizados na Avenida Dorival Pinheiro de Souza, 473, Centro, em frente à Praça de Fátima, ao lado do Eletro Mateus. Drogarias Far Melhor. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. terceiro, quarto copo. Tudo que vier, eu topo. Tudo que vier, meu bem. Quando bebo, perco o juízo. Não me responsabilizo, nem por mim, nem por ninguém. descontão Feirão dos Móveis Magazine. Todas as lojas têm super desconto de 30%, 40% até 50%. Aqui no Tago de 639 por 399. Saldão de fogão em 5 bocas com super descontão, saindo por apenas 799. Lavadora automática 13 quilos em parcelas de 159,90. E mesas de centro com 50% de desconto e parcelinhas de 19,90. É hora de fazer a festa. Carnaval do Descontão Feirão dos Móveis Magazine. O seu final de semana na Nativa FM é uma verdadeira festa. Festa Nativa. Sábado, aqui na Nativa FM. As melhores músicas no seu ritmo. No ritmo Nativa. Nativa FM. Nativa FM. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta. Hoje quero me afirmar. Pois esta vida não tá solta. E eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou no samba que você me convidou. Seletivo Universidade Selma. Decida, comece, faça seu futuro. Quem aí é doido, Pocoxinha? Crocante, saborosa. Isso. Eu também. Por isso vou te dar uma dica quentinha, como os salgados da coxinha em Cia. Conheça e se apaixone pela melhor coxinha da cidade. E os mais variados salgados. Quer animar seu café, seu lanche ou sua festa? Coxinha em Cia. Uma franquia da Rede Coxinha Brasil. Coxinha em Cia. Avenida Bernardo Saião, número 1391, entre Maranhão e Piauí. Fone 99-9317-5353. E o WhatsApp 99-99179-5353. Coxinha em Cia. Coxinha em Cia. Nativa. Você que está buscando solução para cicatrização de feridas, inclusive cirúrgica, a doutora Tatiane Paixão Calado possui expertise em tratamentos inovadores com curativos especiais, com antimicrobianos, antibactericidas, além de outros tratamentos associados que auxiliam o processo de cicatrização, tais como laser terapia, ILIB, PDT, LED terapia e ozonioterapia. Realiza também a primeira perfuração de orelha em recém-nascidos de forma humanizada e personalizada. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 99-99163-8155. Nativa FM, você em primeiro lugar. Nativa FM. Meu amor, se você foi diga, volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura, só sentimento pode libertar. Tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe me esperar. Um dia amanhecer por entre os dedos, e aí saber que o sonho é bom demais. Lembra aquele beijo novo? planos de futuro pra nós. pouco você vai ouvir aqui na Nativa. Ei, amor, rejuvenescimento facial, harmonização facial, de glúteos, tratamento definitivo para celulite, com tecnologia para flacidez. Trabalhe sua saúde, seu corpo e sua autoestima com a doutora Raiza Vieira. Ah, e detalhe, hein? Ela atende o público masculino também. Ó, consultas no 99-98400-1300 ou pelo Instagram, arroba doutora Raiza Vieira. Você vai amar! Acesse o nosso portal www.fmnativa.com.br. Nativa! No meu rádio! Nativa! As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar. Minuto News. Mercado vê déficit primário menor neste ano, mas maior em 2026. Banco Central alerta que a Alemanha corre risco particular com tarifas dos Estados Unidos. Tribunal marca julgamento de recurso de Robinho. Minuto News. Agora, as notícias em destaque. Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram a sua previsão para o resultado do primário do governo, agora em 2025, mas pioraram a projeção para 2026, ano que vem, prevendo também uma dívida pública bruta menor neste ano e maior no próximo ano. É o que mostrou o relatório Prisma Fiscal de fevereiro. Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de um saldo primário negativo de 80 bilhões de reais agora em 2025, ante visão anterior de um déficit de quase 85 bilhões. Com uma projeção maior de receitas e uma redução pequena na estimativa de despesas. Para o ano que vem, 2026, a expectativa para o resultado primário piorou e foi a um déficit de 83,301 bilhões de reais. Antes, quase 80 bilhões de reais no mês passado. A Alemanha é particularmente vulnerável às tarifas comerciais dos Estados Unidos, que podem restringir o crescimento nos próximos anos e conter uma economia que já está sofrendo 2 anos consecutivos de contração. É o que disse o presidente do Banco Central Alemão, Joachim Nagel. A Alemanha, maior economia da Europa, tem passado por uma profunda recessão industrial, devido, claro, em grande parte, à produção chinesa, subsidiada, que exclui os produtos alemães, em um momento em que o aumento dos custos de energia no país já está pesando sobre a competitividade. O Superior Tribunal de Justiça marcou o julgamento para um recurso do ex-atacante Robinho, condenado a 9 anos de prisão pelo estupro de uma mulher na Itália. O pedido da defesa do atleta está na pauta de uma sessão virtual da Corte Especial prevista para começar no dia 13 de março. Trata-se de um recurso de embargos de declaração com pedido de modificação da decisão que homologou a sentença à Justiça da Itália, que condenou Robinho pelo crime cometido em 2013. Em 2022, a Corte do País Europeu julgou o caso em sua última instância, mas o ex-atleta já estava no Brasil. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe, de hora em hora. Aqui, Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. Oferecimento médico, o seu cartão de saúde sem mensalidades. Papo Nativa. E aí, meus amores, boa tarde. Rede, feliz quinta-feira, hoje 20 de fevereiro, quinta do TBT, né? Tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e te faço companhia até as 16h com música, entretenimento, tem muita informação, daqui a pouquinho tem entrevistada pra você, porque hoje são comemorados 2 dias, tá? Hoje é o dia da Justiça Social, Dia Mundial da Justiça Social e também Dia Nacional de Combate a Drogas e ao Álcool. Então daqui a pouquinho a gente vai ter aqui uma entrevistada bem legal, tá bom? A Zaira Caran, ela que é coordenadora do CAPS, Álcool e Outras Drogas, pra gente bater um papo bem legal, deixar você muito bem informado. Com certeza é um assunto de utilidade pública pra você, tá bom? Então nosso programa hoje tá recheado de coisas boas. Hoje também pra você, tá? Que tá aí do outro ladinho do rádio junto com a gente. Tem enquete, tem muita coisa boa. O nosso programa é um oferecimento da Medicom. Quer exame barato? Quer consulta que cabe no seu bolso de verdade? Fala com a Medicom. É uma super dica aqui que a gente te dá do Papo Nativa. Você encontra lá ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x, ultrassonografia, exames laboratoriais e endoscopia. Você pode fazer o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. Medicom, o seu cartão de saúde sem mensalidades. Na rua João Lisboa, 858A, entre Rio Grande do Norte e Paraíba. WhatsApp 981526544. E você pode participar com a gente também, viu? Através do 99-991-685235. Você sabe, esse é o WhatsApp que você me faz companhia durante até o nosso programa inteiro, né? Durante as 4 horinhas que a gente passa aqui juntinho, as 3 horinhas, até as 16h, que a gente passa juntinhos aqui com enquete, pedindo a sua música, mandando o seu alô. A galera que tá fazendo aniversário no dia de hoje pode participar com a gente, que a gente bate os parabéns também, viu? Tem muita coisa boa. Estamos em conexão direta com a Nativa de Barra do Corda. Beijo, Barra do Corda. Obrigado pelo carinho da sintonia. Esse é o nosso Papo Nativa que tá no ar. Ei, ei, arrasta pra cima. Esse é o Papo Nativa. Piquinho e Lulinha, amanheceu. Só me molhar numa do meu cavalo. Lembro quando a gente nosso Papo Nativa pra você até as 16h. Olha, a gente tem enquete, viu? Tem enquete no nosso programa no dia de hoje. A gente quer muito a sua participação aqui com a gente. A gente quer saber de você o que você não aguenta mais ter que fazer na sua rotina do dia a dia. Sabe aquela coisa que já saturou, que já encheu o saco mesmo? Você faz porque é por obrigação? É isso que a gente quer saber de você no dia de hoje. O que você não aguenta mais ter que fazer na rotina do seu dia a dia? Conta pra gente. 99 9 1 6 8 5 2 3 5. Nosso Papo Nativa tem enquete pra você. Participe! Henrique Juliano, logo logo. O gosto do beijo me arrepia, por isso que eu sinto tanto medo. Já envolvi meu coração demais em problema, não sei sair de problema, eu me conheço. Se for verdade, eu acertei bonito. Se for mentira, eu tô errando feio. Eu já tô acelerando na sua vida, tá faltando quase nada. Eu perdi de vez meu amor. Se eu fugir agora, eu não vou saber o final dessa história e conviver quando vier fora. Então se arruma pra mim, não tiro não. Se for além desse tesão, vou discriminar. Se amanhã eu vou chorar na porta, mas que hoje eu vou sua certeza. Se descer, devolver a aliança, se levar, compro os remédios pra dor de cabeça. Se for pegar, então meu é de morte. Logo, logo outra pessoa chega. Se descer, devolver a aliança, se levar, compro os remédios pra dor de cabeça. Exames e consultas, as mais diversas especialidades para todos os usuários. Sem carência e sem limite de idade. Todos os sábados, a Nativa FM dá um show de rádio. Show da Nativa. Show da Nativa. Sábado, na rádio que é um show. Nativa FM. Nativa. Daqui a pouco, mais música. Nativa FM. WhatsApp da Nativa. 99 9168 5235. Mande sua mensagem de áudio. peça sua música, mande seu alô e no final diga, Nativa FM, você em primeiro lugar. Uma grande novidade pra você. A Jinjoy está levando você até a Bahia. Saindo de Imperatriz às 20h30 e fazendo conexão em Timon, você tem a opção de ir para Picos Piauí, Petrolina, Pernambuco, Juazeiro na Bahia, Senhor do Bonfim, Bahia, Riachão do Jacuípe, Bahia, Feira de Santana, Bahia e Salvador, Bahia. Jinjoy, um novo conceito em viajar. Só mais um minutinho. A música volta já. Aqui na Nativa FM. Para o sossego do vizinho, com música ou gritaria, não é só falta de respeito e má educação. É crime. Sujeito a prisão, multa, apreensão dos equipamentos e pagamento de indenização por danos morais. Se seus direitos estão sendo violados, entre em contato com os órgãos competentes e denuncie. Mais informações, Comitê da Cidadania. Apoio Ministério Público do Maranhão. Arruma peça aqui, ajeita peça colado, parafusa motor, pro seu carro não parar. Alto giro, sabe, agasalhar. Seja no campo, da estrada ou na cidade, Alto Giro sabe agasalhar. Peças para automóveis, caminhonetes, vans e micro-ônibus. Telepeças 993524-1736. Entrocamento de Imperatriz. Alto Giro sabe agasalhar. Ativa FM, 1h22. O Guilherme, Maiara e Maraíza. Não foi coincidência encontrar contigo. Talvez seja o nosso destino. Eu quero dormir outra vez no teu peito. E depois acordar com seus beijos. Eu sinto sentido, ainda sonha comigo. Sei que logo estaremos unidos. Meu sorriso travesso ainda vive comigo. Nós estamos no mesmo caminho. Meu coração está em sua mão. Thank you. café com fofoca? Pois é, vocês estão pensando que é só a gente que gosta de um desconto? É não, viu, gente? O Gustavo Lima pediu desconto de 3 milhões para comprar uma nova mansão nos Estados Unidos. E mais, hein? Uma amiga da Fabiola Hyper, né, a famosa venenosa, confidenciou a proprietária do imóvel que o sertanejo é rico e não precisa de promoção. Pois é, gente. O Gustavo Lima quer comprar outra mansão nos Estados Unidos, perto da casa que ele já tem. E teria pedido um descontinho, coisa pouca, né? Coisa boba, de 3 milhões para a dona. O imóvel está à venda por 7 milhões de dólares, quantia que fica em torno de 40 milhões na conversão. A proprietária da mansão teria recusado o pedido de Gustavo porque não conhecia, mas também porque uma amiga da Fabiola Hyper, né, revelou que o sertanejo é rico e não precisa de uma promoçãozinha. Oi, gente. Se o Gustavo Lima, que é o Gustavo Lima, tá pedindo desconto, quem somos nós, né? Réis mortais. Ah, descontinho um pouco, no quê? Na compra de uma mansão de 7 milhões de dólares. E por aí vai, viu? Eita, esse é o nosso café com fofoca, que daqui a pouquinho tem muito mais pra você aqui. Sua revista de informação. Papo Nativa. Não basta, não dá pra entender. Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? E torta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. O do lado da cama, eu ligo a televisão. Olho os meus olhos no espelho, o telefone na mão. O tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. E mais um velho diário nunca me perdeu. E palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga, o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. Olhos nos olhos do espelho, do telefone, na minha mão. Seus olhos azuis, E de perfeição ela ainda não acostumou. Deus do céu, como que cê me dá um anjo pra eu cuidar, meu? Deus do céu, a coisa mais linda que eu posso imaginar, meu. Deus do céu, nem Van Gogh conseguia copiar sua beleza com o pincel. Se eu sou tão ruim assim igual você me vê, se realmente sou um bosta, se eu faço tudo, tudo errado ou não. E lá no fundo eu sei que você sabe tudo. Eu tô apostando no nosso futuro, tô dando meu sangue pra gente estar junto. Será que é só medo eu parecer tão bom dos seus defeitos? Ou será que você acha que me valorizando você vai dar? Eu vou gastar e te largar. Mal cê sabe que fazendo isso aumenta um risco que se quer evitar. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, arruma um cão com você. Como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, se eu choro não vai comover. Como está indo embora o pão você? Como vai ser se eu empinar a cara, se te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, seu choro não vai concorrer. O ruim tá indo embora, não prossegue. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a cara, se te fazer descer? professor não vai concorrer. O mundo tá indo embora, não conta com você. Papo Nativa. Chegou a hora de chamar no nosso WhatsApp aqui do Papo Nativa pra você que tá aí do outro ladinho do rádio junto com a gente. Olha, deixa eu ver quem que tá participando. Tá participando aqui com a gente a Rayane, lá de Açailândia. Rayane, um beijo. Obrigado, meu amor, pelo carinho da sintonia. Ela disse que não aguenta mais lavar a louça. Ela falou assim, Paulinha, a tarefa do dia a dia que eu não suporto mais fazer, viu? Essa rotina. Toda hora que você olha pra pia, tem um bocado de louça pra lavar. Vou te contar, viu? É realmente... É um babado grande esse negócio dos afazeres, principalmente, né, gente, os afazeres domésticos. Seja homem ou seja mulher que executa esses afazeres, acaba que, de fato, se tornando uma chatice. Mas é uma obrigação do nosso dia a dia e não tem jeito de escapar disso, não, viu? A nossa enquete pergunta exatamente sobre isso. Do que você já tá de saco cheio aí, já tá abusado de fazer na rotina do seu dia a dia? Conta pra gente, 99-998-5235. Pode mandar o seu áudio, tá? Mandar o seu alô, pedir a sua música, a gente está aqui para atender o seu pedido que está aí do outro ladinho do rádio. Em qualquer lugar, em qualquer ponto, você está na sua casa, você está no seu trabalho, onde quer que você esteja, tá bom? É, a gente atende aí o seu pedido e reproduz o seu áudio. Esse é o nosso Papo Nativa até as 4 da tarde. O Papo Nativa que você quer ouvir. Papo Nativa. Ativa. Quer saber de mim? Pergunte para mim. Se for falar do que faço, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem. Não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com sua recordações. Quem me deixou no mar? Não tem direito de me perguntar. O que rolou comigo e o sua? Você não me deve amor. Eu não te devo explicações. Você me deixou no ar. Agora quer saber aonde eu vou voltar? Cancela suas investigações. Você não me deve amor, eu não te devo explicações. Já terminou. Obrigado pelo carinho, pelo presente, cada um de você. Não pergunto se estou bem. Não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas devorações. Quem me deixou no mar? Não tenho direito de me perguntar. O que rolou comigo e os culpados? Cê não me deve amor. Eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar. Agora quer saber aonde eu vou? Pelas suas investigações. Você não me deve amor. Eu não te devo explicações. Você não me deve amor. Eu não te devo explicações. Deixa eu ver você em primeiro lugar, Diego Vitor Hugo, Tubarões. Daqui a pouco você vai ouvir aqui na Nativa. Ah, eu chamo sim bonito que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete que sai seu cone. Nativa! Faz melhor a droga. barbearia que mais cresce no Brasil chegou em Imperatriz. Temos um espaço amplo com estacionamento. Contamos com uma equipe treinada e o nosso farmacêutico realizando teste de glicemia, aferição de pressão, aplicação de injetáveis e colocação de brinco. Na Farmelhor você encontra um variado mix de produtos entre medicamentos, perfumaria e dermocosméticos com preços jamais vistos em Imperatriz. Diz que entrega através do WhatsApp 99992084245. Vou repetir, 99992084245. Estamos localizados na Avenida Dorival Pinheiro de Souza, 473 Centro, em frente à Praça de Fátima, ao lado do Eletro Mateus. Drogarias Far Melhor, é assim que a gente faz. E é assim que a gente faz. Ativa FM. Ai, menina, deixa eu te contar. Tá na hora de você fazer o rejuvenescimento facial, harmonização facial, de glúteos, tratamento definitivo para celulite, com tecnologia para flacidez. Trabalhe sua saúde, seu corpo e sua autoestima com a doutora Raiza Vieira. Ah, e detalhe, hein? Ela atende o público masculino também. Ó, consultas no 99-98400-1300 ou pelo Instagram, @doutora Raiza Vieira. Você vai amar. Aumente suas vendas. Anuncie suas ofertas aqui na Nativa FM. Fale com o nosso departamento comercial. 99-991-30-1636. Nativa FM, você em primeiro lugar. O som que bate forte. Nativa. Laboratório Cortês Moreira, referência há mais de 48 anos. Um dos mais modernos e completos da região. Priorizando segurança e qualidade em seus resultados. O Laboratório Cortês Moreira investe em profissionais e equipamento para um diagnóstico rápido e preciso. Aceitamos convênios particulares e ainda facilitamos seu pagamento com preço justo e qualidade excepcional. Atendimento de segunda a sexta, das 6h30 às 18h, e aos sábados, das 6h30 às 12h. Não faça seus exames sem antes consultar. O Laboratório Cortês Moreira, Rua Piauí, número 882 Centro, Imperatriz, Maranhão. Outra velocidade, conexão com qualidade é na Júpiter Internet. Conexão estável e veloz. Inclui instalação e Wi-Fi 6. O melhor suporte técnico, oferta irresistível. Aproveite 700 mega por apenas R$ 9,90 na primeira mensalidade e o vencimento para 30 dias após a instalação. Planos condicionados à permanência por 12 meses. Promoção válida até 28 de fevereiro de 2025. Nas cidades com cobertura Júpiter e com viabilidade técnica. Após o primeiro mês, a mensalidade é R$ 99,90. Assine já, ligue ou mande mensagem para 0800-523-3838. Até você me agarrar. raça e seu clone, sempre com a beleza e entro com sobrenome. Luan Santana, clone pra você na nossa programação. Essa música é linda, perfeita, viu? E hoje tem enquete rolando. A gente quer saber de você o seguinte: o que você não aguenta mais fazer, já tá de saco cheio das tarefas aí do dia a dia? E tem ouvinte participando com a gente. Bora saber aqui quem é que tá falando com a gente. Bora, bora, bora. Oi, boa tarde. Boa tarde, Paulinha, tudo bem? Quase que falando que é a Najá. Falei, hoje eu gostaria de pedir que você cantasse os parabéns para a minha sobrinha que aniversariou ontem, a Luana, e para a minha sobrinha Kailane, que está aniversariando hoje. Desejar a elas tudo de bom, feliz aniversário, com muita saúde, muita paz e muita felicidade. Também para desejar um dia abençoado para a minha irmã Silvane, que mora lá na Fazenda Reis, o esposo dela, o Antônio, o compadre Uena e todos os que curtem a Nativa FM. Nativa FM, você em primeiro lugar. Paulinha, sobre a enquete, o que eu não aguento mais fazer é lavar louça. Nossa Senhora! Lavar louça é uma coisa que tira muito tempo da gente, porque tudo que a gente vai fazer suja louça, lava louça, suja louça. É isso, lavar louça. Então, ó, lavar louça tá ganhando por aqui, viu? Então vamos lá, Matheus, parabéns, né? Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muitos anos de vida, parabéns, obrigada, meu amor, pelo carinho da sintonia. Tem mais áudio chegando por aqui, vamos ver quem tá participando com a gente. Vamos lá, oi, boa tarde. Olá, Paulinha. Boa tarde, aqui é Maria Fernandes, ouvinte todos os dias. Gostaria de ouvir uma música com Maria Mendonça. Estrelinha. Ofereço para você, para o nome da Vira Rio, minha carteira, mas ainda bom. Mas você tem que ter um negócio de peixe. Carlão Estado Arroz. Nativa FM, você entra em primeiro lugar e a enquete que eu vou responder, o mais enjoado que tem da gente fazer todo dia é arrumar a casa e fazer comida, limpar a casa. Uma boa tarde, um abraço. Obrigado, meu amor, pelo carinho da sintonia. Seu pedido toca aqui. Vagalume, tem dia que vai piorar.

a gente volta já já com muito mais pra você. Não sai daí. Daqui a pouco você vai ouvir aqui na Nativa. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração. Nativa! Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta. Você quer ou não tomar? Pois esta vida não tá chuta. E eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Eu vou. No samba que você me convidou. Seletivo Universidade Selma. Decida, comece, faça seu futuro. Tá ligado? Sempre! Nativa FM! Fale com a Nativa a qualquer hora, manhã, tarde ou noite. Faça sua denúncia. Mande sua reclamação da sua cidade ou região. Ou anuncie com a gente. 99-991-30-1636. Nativa FM, você em primeiro lugar. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar. Minuto News. Pesquisa confirma cenário de desaceleração do crédito em 2025. Diretora do Banco Central americano diz ser necessária maior confiança na queda da inflação antes de mais cortes de juros. O time feminino do Corinthians contrata a zagueira medalhista de prata com o Brasil em Paris. Minuto News. Agora, as notícias em destaque. Uma pesquisa da Febraban mostrou que os bancos estão mais conservadores neste começo de ano sobre o crescimento das suas carteiras de crédito em 2025, reflexo da piora do cenário econômico no país. A previsão agora é que o crédito deverá crescer 8,5% neste ano, contra uma estimativa anterior, em dezembro, de 9%, segundo o levantamento da própria Febraban. A diretora do Banco Central americano, Michelle Bowman, disse que deseja ter mais convicção de que a inflação vai diminuir mais neste ano antes de reduzir outra vez a taxa de juros, principalmente devido à incerteza quanto ao impacto das políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a mandatária, a taxa de juros está agora em uma boa posição, permitindo que o comitê seja paciente e preste mais atenção aos dados de inflação à medida que eles evoluem. O Corinthians acertou a contratação da zagueira e volante Thaís Ferreira, de 28 anos, para a equipe feminina. A defensora acertou um contrato até o fim de 2026 e deve ser anunciada em breve pelas Bravas, né? Thaís Ferreira atuava no Tenerife, da Espanha, e esteve no elenco da seleção que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe de hora em hora. Aqui, Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. Sua conta de luz, aproveite a iluminação natural e evite usar lâmpadas durante o dia. Tire aparelhos sem uso da tomada. Evite o abre e fecha da geladeira e nunca seque roupas nela. A toda hora, você recebe dicas de economia de energia com a Equatorial. A toda hora, Equatorial. Nativa FM, 2 e 2. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pensa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto, é uma pancada de amor. Saudade para se semelhar quente com veneno, distrato de doido pra matar a gente, a saudade é o pior. Saudade é tempestade, não deserto, se não. São 2h04. Gente, eu falei pra vocês que hoje o programa ia ser especial, porque tô recebendo uma entrevistada maravilhosa. Eu falei pra vocês no início aqui do nosso programa que hoje, 20 de fevereiro, é dia da Justiça Social e também Dia Nacional de Combate ao Álcool e Outras Drogas, né? Eu tô aqui recebendo a nossa querida Zaira Caran de Melo, tá, gente? Ela é casada com o Getúlio Melo, tem 2 bebês. Um bebê um pouco maior, é o João Lucas, de 17 anos, e a Laura, de 4 aninhos. E ela é coordenadora do CAPS Álcool e Outras Drogas. Faz parte da equipe desde 2010, né? Passou um tempo, foi para um outro projeto também que tem muito a ver com o social. E aí voltou agora, desde janeiro. Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda, Zaira. Boa tarde, Paulinha. É uma grande alegria estar participando hoje do seu programa, porque eu sei da importância e do alcance que você tem. E é um dia tão especial, né? Um dia em que a gente tem como dia nacional de luta, de combate às drogas e ao alcoolismo, né? E é uma pauta que é diária, né? Precisa ser discutida diariamente. E é a realidade de muitas famílias. Eu vou aqui abordar esse tema porque é um tema pessoal. Eu passei por isso na minha infância, convivi com uma pessoa que tinha problemas com álcool. E é muito difícil, Zé, é muito difícil. E é a realidade de muitas famílias. Às vezes fala assim, ah, não, mas só aquela pessoa que é usuária de drogas é complicado, né, vicia. Ah, não, eu só bebo uma dosinha ali, não vicia não, mas quando você vai ver, precisa de mais de uma dose. E aí, a todo momento do dia, a pessoa tá pensando, né, em beber. Vamos falar primeiramente do álcool. Como que o álcool tem impacto na vida de uma pessoa e a partir de que momento que eu consigo identificar que essa pessoa, ela é uma pessoa alcoólatra? Certo. Quando a gente pensa em qualquer tipo de droga, a gente tem que pensar que existe um padrão de uso, né? Existem pessoas que usam de forma recreativa, de forma social, que é aquele uso que não traz prejuízo nenhum. A pessoa tem um controle, na hora que ela quer parar, ela para, né? Ela bebe um final de semana, bebe uma vez no mês, bebe uma festa. Existe o padrão de uso que já é um pouco mais comprometedor, né? Onde a pessoa já tem algum prejuízo. Por exemplo, na segunda-feira ela já tem dificuldade de trabalhar, já tem algum familiar que sinaliza, olha, você está exagerando. Ela já tem algum prejuízo em algum aspecto da vida dela. Uhum. E existe a própria dependência química, que é aquela, né, onde a pessoa já teve prejuízo em diversas áreas. Perde emprego, a saúde já está comprometida. Uhum. Muitas vezes começa a vender coisas dentro de casa para poder sustentar, né, aquele vício ali. Então, assim, e na dependência química existe um componente genético também. Uhum. Né? Então, assim, às vezes a pessoa teve um avô, um pai ou uma mãe que tinha uma dependência química e tinha, por exemplo, o alcoolismo, e isso é transmitido, vamos dizer assim, quimicamente, né? É uma questão hereditária também, essa questão da dependência química. Uhum. Às vezes a pessoa até tem o gene da dependência química, do alcoolismo ali, mas ela não sabe por quê, porque o ambiente em que ela vive não proporciona que ela use essa droga. Uhum. Então, está ali, entre aspas, alojado o vírus, não, os genes, mas não desenvolve porque não tem o ambiente. Uhum. Então, eu estou falando, são dois fatores para a dependência química, a genética, o fator genético e o próprio ambiente, que numa sociedade como a nossa, o ambiente ele facilita muito no uso de qualquer tipo de droga, seja álcool ou qualquer outra, né? Você vai no supermercado, você compra muito fácil. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar, no ambiente familiar, nas reuniões, domingo, né? Reunião de família, geralmente tem uma bebida. Então, assim, o nosso intuito não é demonizar a questão do álcool e das drogas, mas que as pessoas tenham consciência do que realmente é a droga. Causa, né? O que ela causa, como os impactos que ela tem no corpo. E aí, quando você fala dessa questão da família, é muito interessante, porque, assim, ninguém adoece sozinho. Não. Né? Você adoece e ainda leva junto as pessoas ao seu redor. Várias pessoas. Porque, olha, Zaira, eu lembro que eu era uma criança. Tô contando aqui, gente, porque eu não tenho problema nenhum em falar. Eu acho que Sim. a gente tem que servir como exemplo mesmo. E você que tá me ouvindo do outro lado, você é mãe, você que é pai, talvez tenha esse problema. A gente acho que tem que pensar nos nossos filhos Sim. com relação a isso. Porque eu era uma criança e eu vi o tanto. Minha mãe sofreu, a gente sofria, né, com o meu padrasto que tinha esse problema com álcool. E era muito, muito difícil. Eu lembro muito de um ano que ele passou sem beber. E foi, eu era uma criança, eu acho que eu tinha uns 7 anos. E eu lembro que foi assim, um ano mágico. Sabe, um ano mágico, sem brigas, sem faltar nada. Uhum. E eu falei assim, cara, que legal se ele ficar sempre assim, sem beber. Mas e aí, precisava de um tratamento, precisava de uma ajuda. E ele não reconhecia que ele precisava de uma ajuda. E acabou que perdeu a família, de fato, né? E acontece com isso a realidade de muitas e muitas e muitas e muitas famílias. Eu conheço, Zaira, uma pessoa que falou assim pra mim, nossa, a minha mãe faleceu de cirrose, né? E ela falava que ela tinha uma dor muito grande e que só passava essa dor quando ela tomava, né, a bebida. Quando uhum. E era uma bebida muito forte, né? Sim. Então, tem a ver também com o mental, não tem? Tem. A droga, muitas vezes, ela serve como uma fuga, né? Uhum. Você, vamos pensar que serve como anestesia. Então, quando você faz uso daquele álcool ali, que é preciso a gente ter muito claro que o álcool é uma droga, como qualquer outra, uhum. porque as pessoas até se assustam quando a gente fala álcool e outras drogas. Como assim álcool é uma droga? É, por quê? Porque ele altera o sistema nervoso central. Tem gente que bebe, eu já vi várias pessoas bebendo e eu dirijo até melhor quando eu bebo. Não, isso é uma ilusão, uhum. porque o teu cérebro tá todo alterado com aquela droga, né? Com o álcool. A sensação é diferente, parece que você tá flutuando, você saiu do chão. Eu lembro isso. que a última vez que eu tomei um vinho, eu falei assim, gente, mas que serviço mal feito, viu? Nunca mais eu quero esse negócio porque é uma sensação horrível. É. Eu falei, não, tá bom, não dá pra mim isso daqui. Porque, realmente, seu corpo muda, as sensações mudam, a sua percepção, né? Consciência, não, falei, tudo muda, né? As pessoas bebem, né? É. Mas, assim, os dados, eu quero que você traga pra gente hoje aqui em Imperatriz, porque você vive essa realidade todos os dias, você Sim. trabalha dentro de um CAPS que é voltado só pra isso. Como que é essa realidade do alcoólatra, do usuário, do dependente químico aqui em Imperatriz? Como que vocês lidam com isso? É fácil, é de fácil acesso? Como que chega essa ajuda? Como é que vocês captam essas pessoas? Tá. Então, o CAPS, ele é um serviço de portas abertas, o CAPS, álcool e outras drogas, né? Uhum. A pessoa pode ir por conta própria, ela não precisa de um encaminhamento para ela chegar lá. Uhum. A gente funciona ali no Complexo de Saúde, na Praça da Viola, bem no Parque Anhanguera. Uhum. Então, basta chegar lá, a equipe está lá já para fazer a triagem, para fazer os agendamentos, os atendimentos. A gente tem uma equipe muito boa, uma equipe que já é especialista há muito tempo, já trabalha, né, com essa demanda. E temos psicólogos, temos enfermeira, assistente social, pedagogo, médico psiquiatra, Fora toda a equipe de cuidador, né, o pessoal da recepção, cozinha, higienização. Todo mundo trabalha ali, Paulinha, com o entendimento do que é a dependência química. Né? Então, quando eu cito todo mundo, é porque todo mundo acaba trabalhando junto. Não é apenas a equipe multi ou a equipe de enfermagem. É, muitas vezes, por exemplo, o cuidador que fica ali com os pacientes muito tempo, eles trazem informações muito importantes sobre esse paciente. Né? Coisas que eles falam, coisas que eles vão mesmo, conversando, né? Nos bate-papos, né? Então, assim, a ideia de CAPS é que a pessoa se sinta confortável ali. A gente tem duas formas de atendimento lá, que é o atendimento onde a pessoa vai, passa o dia e passa pelos grupos, passa pelos atendimentos individuais. E a gente tem também a modalidade de acolhimento 24 horas, porque o nosso serviço ele não fecha, né? Ele funciona todos os dias, final de semana, feriado, é para quem está acolhido 24 horas. Mas esse acolhimento é como se fosse uma internação dentro do próprio CAPS? Isso, é como se fosse uma internação. A gente não usa o nome internação para não dar aquela ideia de manicômio que se tinha. Ah, né? Perfeito. Porque a gente entende como um acolhimento noturno. E se falar em internação para um dependente químico, às vezes ele até foge. É, foge. Não quer saber. Não quer, porque assim, como você falou há pouco, já é difícil para a pessoa admitir. Né? Qualquer vício que a pessoa tem é muito difícil admitir que ela depende daquilo. Porque o que a gente quer é não depender de nada. Mas existe na dependência química, como o próprio nome já diz, algo que não é só do nível da vontade, da escolha, do desejo, não. Existe uma alteração neuroquímica, uma alteração neurobiológica que a gente precisa considerar, né? Então, quando se cria o estigma que é real, né? Assim, realmente existe esse estigma do dependente químico, do alcoolista, que ele é o sem vergonha. Você já ouviu isso? Sim, demais. Ah, é sem vergonha, não para porque não quer. Não é isso, não é sobre isso, né? É sobre uma alteração neuroquímica, algo que no cérebro está diferente. E aí precisa de medicação, precisa de psicoterapia, precisa de uma equipe que entenda sobre o que é essa doença, né? Você falou isso e eu achei muito interessante, porque me remeteu de volta lá, mais uma vez ao passado, essa questão que a gente ouvia muito. Nossa, mas é porque fulano não quer nada com a vida, só quer saber de bebedeira. Não para porque não quer. Não para porque não quer, não para emprego nenhum, é porque gosta de ser folgado, porque gosta de beber. Mas assim, se já pensou uma pessoa, não é normal uma pessoa numa segunda-feira, 8 horas da manhã, ela tá num bar bebendo. Exatamente. Você tem que ver que isso foge da realidade, isso foge do nosso entendimento como ser humano. Sim. Né? Então, ali você já percebe, existe alguma coisa errada aqui. Eu acho que essa pessoa, ela precisa de ajuda. Eu, quanto família, Zaira, como que eu faço? Porque muitas das vezes a pessoa ela não se percebe nesse problema. Verdade. Assim como outras pessoas, ela acha que tá tudo ok, tudo normal, que aquilo ali é o que ela gosta, não enxerga como um problema. Mas eu, como família, tô enxergando que isso é um problema. Como que eu consigo ajudar essa pessoa? É, digamos que ela não percebeu ainda que ela precisa e não quer uma ajuda, mas eu sei que está na hora de intervir. Sim, a pessoa ainda não aceitou, né, que tem esse problema. Nós, enquanto serviço, a gente acolhe também as famílias. Né? Quando você falou assim do quanto que impacta um dependente químico, a média é de 14 pessoas ao redor desse dependente químico é impactado diretamente por essa doença. Nossa, muita gente. Muita gente, né? Então, nós temos grupo de família, inclusive, lá no CAPS, onde a gente orienta as famílias, onde a gente dá esse suporte, né? Porque essa família também, como a gente falou, está adoecida. Então, primeiro a gente cuida dessa família, orienta quanto a como conduzir com essa pessoa, porque não adianta, não é por isso que a gente entende a internação às vezes como algo que não vai funcionar por um longo tempo. É porque a pessoa precisa ter essa clareza. Então, a orientação para essa família é sempre que converse, que escute, né, que oriente, porque vai ter o tempo que essa pessoa vai perceber. Um dia desse eu vi um dependente químico falando para mim que ele tem gente que precisa chegar no fundo do poço. Aí ele mesmo falou, olha, o meu fundo do poço foi eu perder minha família, foi eu perder meu emprego. Tem gente que o fundo do poço é mais baixo ainda, mais fundo ainda. Precisa quase morrer para poder perceber e reconhecer e aceitar, né? Então, é difícil, muito difícil você convencer alguém de que precisa de tratamento. Mas o que a gente diz é, escute a pessoa, acolha a pessoa, e à medida do que a pessoa vai se abrindo para isso, você vai convida a pessoa para ir lá, né? A gente já teve vários casos disso, a pessoa ia para conversar apenas com o psicólogo ou com o médico, e aí aos poucos a equipe ia trazendo essa clareza para a pessoa do que é, dos impactos do álcool e dos impactos de outras drogas na vida dela. Eu tenho um relato de uma amiga muito interessante. Ela, o esposo dela, né, dependente de álcool, e ela disse que ele tomou a decisão, ele entendeu, muitas vezes ela tinha falado assim, poxa, eu preciso que você pare, eu preciso que você se ajude, eu preciso que você nos ajude, senão não vai ter mais família. E ele nunca tinha se importado com isso. Ele disse que um dia... ela falou que um dia ele chegou, né, tinha bebido, estava um pouco mais alterado, e a filhinha deles começou a chorar com medo. Ele foi pegar a menina e ela com medo. E para ele aquilo foi o fundo do poço. Uhum. Ele falou assim, meu Deus, a minha filha está com medo de mim. Sim. Né? Porque muitas das vezes, né, a criança ela não tem esse entendimento do que está acontecendo, o pai está falando mais alto, mais alterado. A gente está falando aqui de homens, mas existem muitas mulheres, sim, também, sim, né? Dependentes de álcool, de drogas, mas é só um exemplo aqui que eu estou citando para vocês de como que às vezes precisa desse start, uhum, né? Sim. Poxa, é aqui que eu preciso mudar, senão eu vou perder isso, que será que compensa o álcool, a droga, é mais importante? Então, e você sabe que você não consegue, uhum, deixar só, então é o momento de procurar ajuda e o CAPS está aí para isso, né? O que é interessante é que assim, eu sempre coloco para a equipe que a gente precisa oferecer algo para esse usuário que seja perto do nível do prazer que a droga dá. Uhum. Porque tá, quando a pessoa tá usando, a pessoa sente um prazer. Uhum. Né? Então, eu tô bebendo ali, eu tô sentindo prazer, eu tô ficando mais relaxada. O cérebro tá mandando hormônios do prazer. Sim, tá tudo bem. O problema é que você paga uma conta por isso. Né? Outro dia. Outro, né, dia, e isso vai render muito. Então, assim. É isso que a pessoa busca, não é, Zaira? É esse prazer. Por exemplo, ela bebeu ou ela, né, tava fazendo uso de drogas, ela tá num intenso prazer. Acordou no outro dia super mal. Poxa, eu quero aquele prazer de novo, não tá legal, eu vou beber mais? Exatamente. Porque o nosso cérebro, ele tem um sistema de recompensa, uhum, né? Que é quando, por exemplo, a gente come uma comida que a gente gosta, esse sistema é ativado e tem aquele prazer. Quando você tá com uma pessoa que você gosta ali ao lado, é o mesmo sistema. E o sistema, além da questão da neuroquímica do uso das drogas, esse sistema também é acionado, esse sistema do prazer, quando se usa uma droga. Uhum. Então, assim, as pessoas que usam porque naquele momento ali tá tudo bem. Agora, é o que a gente está falando do prejuízo. Quando o dia seguinte, quando depois, as consequências são muito ruins, aí a pessoa vai começar a repensar. Será que vale a pena esse prazer momentâneo que eu estou aqui do sábado, do domingo, para a semana inteira eu ter que me recuperar? A minha mulher brigar comigo, a minha mulher sair, ou meu marido, os meus filhos terem todos esses prejuízos. Quando a pessoa consegue fazer esse balanço, né? E ela ainda está no nível mais leve, vamos dizer assim, ela consegue sair. Porque existem também os níveis de dependência. Uhum. Né? Tem gente que já está no nível tão comprometido que precisa de medicação, precisa da abstinência total. Porque o ideal é a abstinência total. Mas um tratamento, Paulinha, ele vai ser individualizado, de acordo com o paciente. Tem paciente que a gente vai retirar a droga aos poucos. É um desmame, né? É um desmame. Então, por exemplo, a gente tem um grupo lá no CAPS, que é da Política Nacional do SUS, que é o grupo de tabagismo. Nesse grupo é ofertado adesivos de nicotina, é ofertado uma bupropiona, que é um antidepressivo, uhum, que diminui a vontade de fumar. E aí você vai diminuindo também a dosagem da nicotina, do adesivo, aos poucos. Porque se você tirar de uma vez, você acaba com a vida da pessoa também. Tem muito sintoma de abstinência, né? E aí, falando de abstinência, só para eu não esquecer, quando você falou, a pessoa usa num dia e tem os sintomas de abstinência no outro dia, né? Que é aquele mal-estar, é dor de cabeça, é tremedeira, não sei o que. Isso tudo é sintoma de abstinência. Uhum. E ela bebe uma dose e o corpo volta ao normal, entre aspas, é um grande sinal de que aquela pessoa é um dependente. Nossa. Né? É um alcoolista. Por isso que é importante ela reconhecer isso. Porque tem gente, ah, eu tomo uma para... Aí eu fico bom quando eu tomo uma. Já ouvi muitas pessoas falando isso. Na hora que eu tomo a primeira do dia, eu volto, eu fico bem. Mas ao invés de ser algo que parece ser bom, é justamente o contrário. Uhum. Né? E aí o organismo já está tão acostumado com a droga, porque o nosso corpo ele faz tudo para a gente sobreviver, se adapta com tudo. Sim, então, se você introduz uma droga nele, seja álcool ou outra droga, ele leva um tempo para se acostumar, mas aí ele entende que ele tem que sobreviver com aquilo. Uhum. Aí ele vai funcionar. Se adaptar. Isso. Aí quando você tira, ele tem alguma coisa errada. Aí bota a droga, aí ele entende de novo como funcionar. Só que isso a longo prazo é uma destruição, é uma bomba relógio, né? A longo prazo você está destruindo aí o seu corpo, porque o álcool ele tem, e outras drogas, claro, tem um poder destruidor devastador. Devastador. Hoje no CAPS, álcool e outras drogas, qual é a incidência que vocês mais atendem? São usuários, são dependentes químicos, que eu digo. Quando eu falo dependente químico, é das drogas mais Sim. pesadas. Não que o álcool não seja, né? Mas não diretamente do álcool. É álcool ou são essas drogas mesmo, as sintéticas que a Sim. gente chama, né? Qual é a maior incidência hoje de atendimento no CAPS aqui de Imperatriz? Já há muito tempo, o crack é uma droga que está, assim, à frente, uhum. né? Desses usuários crack. E, na verdade, são múltiplas drogas. É difícil chegar alguém que use só uma droga. Usa álcool. Álcool é o campeão. Uhum. Álcool, é sempre o álcool associado com outra... O álcool ele é geralmente a porta de entrada para as outras drogas, uhum. né? Então, a pessoa geralmente começa com álcool ou tabaco. Né? Eu conheço gente que fala assim, nossa, quando eu começo a beber, me dá uma vontade de fumar. É. Aí eu falo assim, gente, que cachaça que vocês estão bebendo? É porque associa, né? O nosso uhum. cérebro ele trabalha muito por associação. Então, você toma um café, tem gente que toma café e quer fumar. Na mesma hora. Né? Eu tenho uns amigos fumantes, eles falam, é uma garrafa de café e umas duas carteiras de café. Gente, o que tem associado? Mas eu acho que é o mesmo prazer da cafeína, da nicotina. É porque associa. Se você começa a fazer uma coisa junto com outra, o teu cérebro vai entender que aquilo tem que ser feito junto. Junto, né? E aí ele vai. Tipo um arroz com feijão. É. Na linguagem popular, aqui pra dizer, sabe quando você come o arroz e fala, não, eu preciso de feijão? Preciso do feijão, é. Ah, e aí, assim, uma droga, ela vai, teu organismo vai tolerando e você vai querendo algo mais pesado. Nossa. Ou na quantidade, ou na sensação. Na sensação que aquilo te traz. Meu Deus. E aí tem droga, por exemplo, a maconha é uma droga que te deixa mais tranquilo, mais zen, mais relaxado. Mas a maconha é uma droga silenciosa. Ela é a longo prazo, o prejuízo dela. Ela detona o teu cérebro lá na frente. Né? E ela é um disparador para transtorno mental. Nossa. Então, por exemplo, um adolescente, principalmente menino, né? É o que os artigos trazem, a literatura traz. Menino que tem uma predisposição para esquizofrenia, ou seja, que poderia não desenvolver esquizofrenia, mas ele usa maconha na adolescência, ali nos 13 anos, 14 anos, ele vai desenvolver por causa do uso da maconha. Então, assim, eu brinco que quem usa maconha quer convencer a gente dentro do serviço que maconha é uma droga boa. É mesmo? É. Falta te oferecer, né? Falta me oferecer. Eu acho que eu tenho por lá os que te oferecem. Mas não, olha, não é tão ruim assim. Olha, ela me deixa tranquila. Ela, pelo contrário, o álcool me deixa agitada, mas a maconha me deixa de boa e tal. Mas o problema da maconha é a longo prazo, né? Gente, a gente tem que entender que eu sempre digo que todo e qualquer vício, ele é prejudicial. Sim. Seja para sua mente, seja para o seu corpo, principalmente aqueles que você ingere, né? Uhum. É para o seu corpo, para a sua mente. E essas drogas, elas afetam diretamente o nosso sistema central, que é Sim. o nosso cérebro. Sim. Né? Então, vamos aí ao álcool, que te tira totalmente da tua realidade. Você vê daí que você não consegue pegar numa caneta sem enxergar umas três canetas juntas. Aí vem a maconha, que deixa mais relaxado, mas a longo prazo o seu cérebro está todo comido, vamos falar no português bem claro. Tem o crack, né, que O que ele destrói não é, nem palpável. E rápido, viu, Paulinho? É muito rápido. O crack é muito rápido. Quem tem, assim, uma dependência química, né? Quem é dependente. Eu já vi dependente químico que com uma pedra não conseguiu largar o crack. Né? A primeira. Então, não é uma droga assim que você diz, a longo prazo ela vai me viciar, não. É muito pesada, é, né? É muito pesada. Porque droga fumada é uma droga que vicia mais rápido. Né? A forma de que a droga entra pelo corpo, ela também conta para essa questão da dependência, né? Uhum. Então, por exemplo, a bebida alcoólica, a cerveja e a cachaça, elas têm teores alcoólicos diferentes. Uhum. A cerveja, você pega um litro ali, é 4% de álcool. A cachaça é 50%. Uhum. Né? Então, pensa a diferença. Por isso que quem bebe um copo de cerveja e uma dose de cachaça, os efeitos no corpo são diferentes. Né? Porque existe essa questão do teor alcoólico do que você está bebendo. O vinho é 11% em média, o teor alcoólico já é dele. Alto, já né? É mais alto. Então, a cerveja você consegue beber mais tempo e é um negócio doce, né, que te engana. Doce, aí você vai achando que não tá fazendo, não tá sentindo nada, né? E você aí levanta da cadeira, a primeira levantada é triste. É. Hoje em dia, você falou que tem praticamente 10 anos aí, né, entre no CAPS, né, na equipe. Aumentou ou diminuiu essa incidência de pessoas que têm esses vícios? Olha, esses 10 anos pra cá. É, na verdade, são 15 anos. Eu entrei em 2010, né? É verdade. São 15, meu Deus, 15 anos já. Passei uns anos fora aí trabalhando com autores de violência contra a mulher. Uhum. Mas o que a gente vê, infelizmente, é o número aumentando. Uhum. E cada vez as pessoas no grau de dependência maior, vamos dizer assim, né? Infelizmente, o CAPS passou por um período nebuloso, né, assim, por questões administrativas de gestão pública. Uhum. Mas agora, graças a Deus, assim, por exemplo, a comida que estava sem alimentação para os pacientes, a comida já voltou, né, nessa gestão do nosso prefeito Rildo. Então, a alimentação já está adequada ali, os pacientes já estão retornando, já estão podendo passar o dia inteiro se alimentando lá. Como que é as dependências? Tem banheiro, tem dormitórios, né? Você falou da refeição, falou da equipe de limpeza, falou... Como que é esse ambiente? Porque eu sei que muitas das vezes as pessoas estão nos ouvindo aqui e aí pensam assim, não, mas quando você fala em CAPS, você imagina uma coisa que você vai fazer uma consulta e volta. Mas você está falando que tem um acolhimento. Como que é as dependências desse CAPS? Lá a gente tem salas de atendimento, né? Atendimento individual, atendimento em grupo. O CAPS, como política pública, ele funciona muito em grupo. Uhum. Também. A gente tem as oficinas também. Uhum. Né? Tem a nossa terapeuta ocupacional, não estava no serviço, mas está retornando agora. Uhum. Tem a oficineira. Então, assim, tem atividades para eles o dia inteiro. A equipe se reveza em que eles tenham atividades e atividades com algum objetivo. Né? Uhum. A gente tem o educador físico, por exemplo, o Rafael, que faz um trabalho excelente com eles também. E tem a questão do acolhimento, como eu te falei, eles podem ir tanto para quando eles ficam, podem ficar até 14 dias, quando a equipe avalia que ele precisa sair um pouco do ambiente dele, porque às vezes é o ambiente que está fragilizando ele. Né? Mora perto de uma boca de fumo, ou tem alguém em casa que bebe, aí ele precisa ser retirado. Nesse sentido, precisa ser retirado, né? Para se tratar. Para, né, se tratar. Passa pelo socorrão, lá pelo HMI, onde ele vão ser vistas as questões clínicas dele, se está tudo ok. Aí ele pode ficar até 14 dias, uhum, né? Depois ele pode voltar. Mas a ideia é que ele não fique uma vida inteira dentro do serviço. Sim. Mas que ele tenha a vida, a rotina dele lá fora. E aí ele fica, como eu estava explicando, à noite e de dia, nesses 14 dias. Ou ele pode vir e só passar o dia. A equipe vai montar o que a gente chama de projeto terapêutico singular, porque cada paciente vai ser visto dentro da sua realidade. E aí ele vem, ele participa de um grupo. Ah, é o grupo de reconstrução de vínculos, é o grupo de emoções, ou é o atendimento com a psicóloga, ou com o psiquiatra. E aí ele fica ali dentro do serviço, de acordo com o que a equipe montar junto com ele, do tratamento dele. Ele pode vir duas vezes por semana, ele pode vir três vezes. ele pode vir todos os dias. E aí a gente serve café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, né, para quem está o dia todo. Uhum. Mas é servido sempre assim, de acordo com o plano terapêutico dele. Sim, perfeito. Hoje em dia, como que você falou, né, que pode chegar lá, não precisa de encaminhamento. Onde que fica? Tem algum telefone de contato? Eu sei que vocês não vão buscar a pessoa na casa dela, né? Já aconteceu algumas vezes. A gente já precisou dessa intervenção? Já aconteceu da equipe ir, às vezes por uma questão, até alguma questão jurídica, né? A gente recebe algum documento, a gente precisa ir buscar. É, né? Existe, dentro dos CAPs existe a busca ativa ao paciente. Ah, né? Que interessante. Não sabia que o CAPs fazia esse trabalho. Eu queria que você deixasse aqui pra gente o endereço certinho, porque, né, os nossos ouvintes precisam de utilidade pública. Sim. E eu queria saber, porque às vezes tem moradores de rua, eu nem vou dizer moradores de rua, eu vou dizer que são pessoas que estão em situação de rua, que têm uma casa, mas que não estão lá porque o vício não deixa. Ela prefere estar ali, mas que às vezes pode dar um start e querer, né? Vocês atendem também essas pessoas? Basta chegar lá? Sim, a gente tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tanto de estar em situação de rua, como em qualquer situação social, né? A gente, se for o caso de ficar para o acolhimento, esse paciente é acolhido. Tem o Centro Pop também, onde a gente tem uma parceria, que a gente também caminha para lá. Uhum. Se é caso de tratamento, fica com a gente, né, Paulinha? E assim, é uma questão que a gente tenta seguir a portaria, e a gente segue. Né, as portarias, os documentos que regulamentam o CAPS. E o CAPS, algo que outras drogas, ele é para quem está alcoolizado, para quem está com algum sofrimento mental em relação à questão da droga, né, ou alguma comorbidade, alguma doença mental que foi desenvolvida por causa do uso das drogas, ou o contrário também, porque às vezes a droga vem como secundária a algum transtorno mental. E assim, um dia desse aconteceu até uma situação lá que eu achei interessante acontecer para a gente refletir. O paciente chegou muito alcoolizado e algumas pessoas da equipe não queriam que ele ficasse preocupado com a situação dele, por ele estar alcoolizado. Será que não era melhor ele não ficar, porque pode acontecer alguma situação? E o médico avaliou e falou, não, é para ele ficar. Uhum. Aqui é o lugar para ele ficar. Se ele não ficar no CAPS AD, que é o CAPS AL, que outras drogas, onde é que ele vai ficar? Uhum. Né? Então, a gente tem essa postura de fazer o que tem que ser feito, de priorizar o paciente, né, e de entender que aquilo que ele está passando é um momento da vida dele. A pessoa não se define por ser usuário de drogas. Ela é alguém que está em uso de drogas. Uhum. Né? Mas nós, como seres humanos, precisamos ter esse olhar. É de cuidar de alguém que está precisando de ajuda. Ó, o nosso ouvinte falou assim, boa tarde, sou fumante e gostaria de largar. Como faço para... como faço, né? A Zaira está aqui falando exatamente isso. Você sim, pode procurar sim. O CAPS, né? Vão ter sim. Tratamentos, vai entender o seu quadro clínico com isso. Relação a isso, né? Especificamente, né? É o Cícero. Cícero, você pode procurar nós, procure-nos ali no CAPS AD. Eu vou falar o endereço novamente. É ali no Complexo de Saúde, bem na Praça da Viola, no Parque Anhanguera. Existe esse grupo de tabagismo, eu acredito que ele está perguntando porque eu falei do grupo. É um grupo que, graças a Deus, ele desperta muito interesse nas pessoas. E realmente funciona. Sabia que a incidência maior, assim, que eu vejo é de pessoas que fumam e que querem parar? Por conta própria? Sim. Eu conheço muita gente que fuma. Relacionado a outras drogas, né? Eles têm um start. A minha avó fumou muitos anos e um dia ela falou, não vou fumar mais não. E até hoje, nunca mais fumou. Sim. Pra mim. Olha, legal. É porque, assim, é muito difícil você ver alguém que bebe ou alguém que usa alguma droga sintética falar isso sim, e assim. Sim. Mas, geralmente, o fumante, ele tem mais essa facilidade. Ou eu tô enganada, Zaira? Eu não sei se é a facilidade. Eu vejo também acontecer isso que você está falando, mas eu percebo que eles discriminam melhor. né? Eles discriminam melhor que aquilo está fazendo mal para eles. E hoje existe lei específica para lugares onde você pode fumar ou não. Não existe uma lei específica, você não pode beber aqui, né? Mas existe uma lei que diz, aqui você não pode fumar, você só pode fumar se for um lugar aberto. Então, assim, o cigarro que antes tinha todo um glamour, uma lembra? Uma cultura, né? Uma cultura, assim, as propagandas de cigarro eram propagandas muito bonitas e tal. Homens de terra, poderosos. É, eu lembro que tinha do Marlboro, aquela marca de cigarro, nem sei se ainda existe. Mas até patrocinava a Fórmula 1, né? Isso, então, assim, estava sempre associada a coisas muito glamourosas. Uhum. E isso, com o tempo, graças a Deus, foi se perdendo. Não existe mais, não existe mais essa propaganda em TV aberta. Porque existe uma lei que regulamenta isso, né? É, e aí os fumantes, eles foram começando a perceber que aquilo estava fazendo mal. Ele deixa um cheiro na própria pessoa, e né? Outros, e nos outros. Então, assim, a própria questão respiratória vai ficando diferente. A pessoa não consegue sentir mais o gosto dos alimentos. Nesse grupo de tabagismo... Que é composto pela psicóloga, pelo farmacêutico, a nutricionista também entra no grupo. Por quê? Porque exatamente sobre essa questão do gosto dos alimentos. A pessoa, quando fuma, ela não tem o paladar igual. Uhum. E aí, quando o cigarro é retirado, o paladar vai voltando. Nossa, é maravilhoso. E a pessoa vai engordando. Deve ser maravilhoso você voltar assim, a sentir. Eu lembro que na época do Covid, quando a gente ficou sem paladar e sem olfato, era uma coisa assim, quando você volta assim, fala, meu Deus, que olha prazer. O sabor do café. É. Né? Então, eu acho que deve ser a mesma sensação. A mesma sensação. Então, é de fácil acesso. É, eu trouxe hoje aqui a Zaira, fiquei até com medo da Zaira, porque eu falei ontem com ela e ela de pronto nos atendeu aqui, porque eu acho que é um tema de utilidade pública. Por exemplo, o Cícero acabou de falar aqui com a gente, então já tem, né, esse norte para onde ele deve ir, porque tem muita gente que está ali, está bebendo, onde é que eu vou, o que é que eu faço, como é que eu busco ajuda. Então, CAPS, álcool e drogas, está aí para isso, né? Isso, e assim, a gente está lá, né, para acolher. Às vezes a pessoa pode pensar, mas eu não acho que eu sou dependente, eu só queria poder conversar com alguém, eu só queria um acolhimento, eu queria tirar a dúvida se eu sou ou não, ou eu queria participar de um grupo de família. A gente está aberto para a comunidade, né? Somos um serviço que, como eu já disse, tem profissionais especializados que trabalham há 10 anos com isso. Então, o nosso objetivo também de participar, como você falou, quando você me chamou, eu falo, faço questão de ir. Porque sempre que a gente precisa de, pode e precisa divulgar diariamente isso, né? É verdade. É um tema atual. Eu poderia passar a tarde inteira aqui, mas daqui a pouco eu preciso entregar pro próximo apresentador. Mas eu queria muito te agradecer, viu? Eu sei que essa é só o primeiro contato que a gente está tendo. Vamos trabalhar, e eu já falei com ela aqui no off que a gente vai trabalhar aí um projeto para o ano inteiro, porque eu acho que é um tema mesmo de utilidade pública. Vocês que estão aqui comigo no Papo Nativo sabem que eu sempre estou trazendo essas dicas para vocês. Estou aqui para servir. Eu digo que a comunicação, ela serve para isso, né? Você tem que agregar na vida das pessoas. E eu acho que esse é um assunto que agrega demais, porque o vício, ele destrói. Destrói você, destrói sua família, destrói os seus relacionamentos, a sua vida financeira, destrói tudo. Então, acho que a partir do momento que você consegue se livrar disso, você é uma nova pessoa, né? E como você disse, o seu vício, ele não te define. Você é só uma pessoa que está ali precisando de ajuda, não é? É isso mesmo. E para fechar, assim, Paulinha, é muito interessante a gente colocar que a pessoa precisa ter essa clareza, né? Uhum. Essa clareza de que eu posso sair de onde eu estou, eu posso começar uma nova vida, eu posso recomeçar. Hoje pela manhã a gente esteve na Câmara e teve um usuário do nosso serviço que ele deu um depoimento tão lindo. E ele falava assim, olha para mim, olha como eu estou vestido. Olha, eu faço parte de um teatro, olha quem eu sou agora, sabe? E a gente olha assim e a gente sabe o quanto é importante aquilo ali, né? Quanto a pessoa se olhar, e aí eu fiz uma postagem e coloquei assim, como é bom a gente ver a pessoa reconhecer o valor que ela tem, né? E nessa gestão, a gente tem pessoas que estão à frente realmente na prefeitura com o objetivo de fazer acontecer a saúde mental. A saúde mental tem sido vista de uma forma especial pela gestão do Rildo, com o Flamarion na secretaria. Não posso deixar de falar neles, porque são quem nos apoia, uhum. São pessoas que estão realmente fazendo acontecer. o meu coordenador, o Patrício, que é um cara fenomenal, né, um enfermeiro e futuro psicólogo aí, que dá todo o suporte para a gente trabalhar. Então, assim, a equipe tá sendo cuidada também. Uhum. Né? A gente, para cuidar do outro, a gente precisa estar cuidado. Com certeza. Senão a gente não dá conta. É, né? Verdade. E a equipe está sendo priorizada por toda a gestão. E nosso objetivo é a equipe estando bem, cuidar das pessoas também. Muito obrigada, viu, Zaira? Espero que a gente converse mais vezes aqui nas Ondas da Nativa. Fico muito feliz que você tenha vindo. Obrigada. Estou à disposição. Mande seus beijos. Um beijo para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para todo mundo que está aí ouvindo, que eu sei que o pessoal lá do serviço do CAPS está todo ouvindo também. Ficou todo mundo feliz com a nossa participação aqui. Um beijo para todo mundo do CAPS aí, gente. Obrigada, viu? Trabalho lindo. Muito bem, a gente vai para um break bem rapidinho, mas já já eu tô de volta. Daqui a pouco você vai ouvir aqui na Nativa. Um minuto é muito pouco para poder falar. A distância entre nós não pode separar. E no final, eu sei que vai voltar. É fácil de fazer, seguro de usar. Com Medicom você só tem a ganhar. Cartão sem mensalidade. Exames, consultas e qualidade. Vários procedimentos. Medicom sem carência e sem limite de idade. Com valores acessíveis, a Medicom oferece exames e consultas. As mais diversas especialidades para todos os usuários. Sem carência e sem limite de idade. Pesquisando. Estamos na Alexa. Acessando a Rádio Nativa FM 99,5. Você em primeiro lugar. Você sintoniza a Nativa de qualquer forma. Seja no rádio, site ou aplicativo. A Nativa está em mais um lugar. Nativa na Alexa. Localizando arquivos. Basta pedir Alexa. Abra a Rádio Nativa Imperatriz. Pronto. Você está sintonizado na Nativa FM. Na Alexa. Nativa. Você em primeiro lugar. Na Alexa. Obrigado por ouvir a Nativa FM. FM 99,5. Nativa FM. Nativa FM. Atenção, pais e alunos de cidades vizinhas. Se as suas aulas ainda vão começar, o Bazar Ipanema informa que está com sessão completíssima de material escolar, aguardando por você. Aqui você encontra mochilas, lápis, canetas, papéis e tudo. Tudo mesmo que consta na sua lista de material escolar, o Bazar Ipanema tem. E com o melhor preço e maior variedade da cidade. Tudo para garantir que você esteja preparado para a volta às aulas. Bazar Ipanema, o melhor na volta às aulas, no calçadão de interação. Chegou a semana SUVW na Tocauto. É agora que você garante seu SUV Volkswagen com condições especiais e você ainda concorre a 10 polos e 0 quilômetro. T-Cross Highline 2025, com até 15 mil de bônus no seu usado e taxa zero em até 30 vezes. O tecnológico Nimbus, 11 mil de bônus na troca do usado e taxa zero em até 24 vezes. Corre pra Tocauto e saia de SUVW novo. 99 9128 6719. Desacelera. Seu bem maior é a vida. Nativa! Carnaval do Descontão, Feirão dos Móveis Magazine. Todas as lojas com super desconto de 30%, 40% até 50%. Rack notável de 639 por 399. Saldão de fogões 5 bocas com super descontão, saindo por apenas 799. Lavadora automática 13 quilos em parcelas de 159,90. E mesas de centro com 50% de desconto e parcelinhas de 19,90. É hora de fazer a festa. Carnaval do Descontão, Feirão dos Móveis Magazine. E aí? É doido por coxinha. Crocante, saborosa. Isso. Eu também. Por isso vou te dar uma dica quentinha, como os salgados da coxinha em Cia. Conheça e se apaixone pela melhor coxinha da cidade e os mais variados salgados. Quer animar seu café, seu lanche ou sua festa? Coxinha em Cia. Uma franquia da Rede Coxinha Brasil. Coxinha em Cia. Avenida Bernardo Saião, número 1391, entre Maranhão e Piauí. Fone 99-93-17-5353 e o WhatsApp 99-99179-5353. Coxinha e Cia. Coxinha e Cia. Nativa FM 99,5. Nativa

acessórios, moda masculina e feminina. É toda loja em 12 vezes sem juros. Tem shorts e bermudas, camisas, blusas, sandálias. Tem toda a coleção em 12 vezes sem juros e no maior crediário próprio da região. No Carnaval de Preços Baixos da Espaço VIP, você leva toda a loja em 12 vezes sem juros. Espaço VIP. Minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois esta vida não tá solta. E eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou. No samba que você me convidou. Seletivo Universidade Selma. Decida, comece, faça seu futuro. FM 2h53. Zeneto e Cristiano, barulho do foguete. Cadê a foto de vocês com a legenda de versão? Cadê o nome dele na sábio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, eu ouvo a todo o seu canto quiser chorar. Que pena que vocês terminaram, a gente atua pra sempre. Tô triste quando eu faço desse, escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram, a gente atua pra sempre. Tô triste quando eu faço desse. Sai da minha cabeça. coladinho no rádio, curtindo com a gente. Olha, a enquete ainda tá rolando, viu? Pós-bate-papo com a nossa entrevistada desta quinta-feira. E eu tô aqui pra perguntar pra você o que, que você já tá de saco cheio de fazer no seu dia a dia, daquela tarefa da sua rotina. Conta pra gente através do 99 991 6852 35. Você participa com a gente, responde a nossa enquete. A gente ainda deixa aquele beijão especial pra você, tá bom? Agora na nossa programação pra você tem eles, Grupo Menos é Mais, o Xande Avião. Vamos relembrar o coração da criança. Amor, eu sei que a gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu e espantou. A mão da vida a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Deixa eu te explicar. Que volta já já. Daqui a pouco você vai ouvir aqui na Nativa. Não fala nada mais, haverá sinais. Quando eu te esquecer, não vai ser igual a você, que não superou em mente que tá bem demais. Nativa! É fácil de fazer, seguro de usar. Com Medicom você só tem a ganhar. Mensalidade, exames, consultas de qualidade, vários procedimentos, Medicom, sem carência e sem limite de idade. Com valores acessíveis, a Medicom oferece exames e consultas, as mais diversas especialidades para todos os usuários. Sem carência e sem limite de idade. Daqui a pouco, mais música. Nativa FM. O Domingo da Nativa tem mais alegria e mais emoção. Participação. Domingo da Nativa é clássico sertanejo. O melhor do sertanejo raiz. O seu modão é no clássico sertanejo. Clássico sertanejo. Nativa FM. Domingo, de 4 às 7 da noite. Nativa As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, No ar. Minuto News. CBHU é a primeira empresa pública a entrar na lista suja do trabalho escravo. Movimentações nos portos gaúchos crescem no primeiro mês de 2025. Curitiba anuncia Pedro Rangel do Fluminense como décimo contratado. Minuto News. Agora as notícias em destaque. A CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, entrou recentemente na lista suja do trabalho escravo. Um cadastro publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para dar visibilidade às fiscalizações de combate ao trabalho análogo à escravidão. Essa é a primeira vez que uma empresa 100% pública entra na lista suja, desde que ela foi criada em 2003. Os empregadores são adicionados ao cadastro depois que todos os recursos do processo administrativo que julgou o caso foram esgotados. Com 326 embarcações recebidas em janeiro, o complexo portuário do Rio Grande do Sul fechou o primeiro mês agora de 2025 com um incremento de 7,48% nas movimentações. Juntas, as unidades administradas pela Portos do Rio Grande do Sul somaram 3.562.589 toneladas, com destaque para Rio Grande, que obteve um crescimento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O Coritiba oficializou nesta semana a contratação do goleiro Pedro Rangel, de 24 anos. O jogador chega ao Coxa por empréstimo junto ao Fluminense até o fim da temporada, com o valor para compra estipulada em contrato. Com Pedro Rangel, o Coritiba passa a ter 4 jogadores no elenco principal. Pedro Morisco, que é o titular, enquanto Benassi surge como o substituto imediato. O setor ainda conta com o experiente Gabriel Leite, considerado a terceira opção do grupo do técnico Mozart. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo de quem sabe de hora em hora, aqui. Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. FM 3 e 5, Nelson Ferinha e Léo Santana. Não vou falar nada. Nada, mas abra sinais de vida. Depois que apagou as nossas fotos no seu feed, só tem pulseirinha colorida e cor. Altas agendas que volta por cima, que tá bem melhor sozinha, mas me atingir ao foco. E pouco gosta, pouco chora, muito esquece. E é isso que cê vai saber de mim em breve. Quando eu te esquecer, não vai ser igual você, que me superou só pelas redes sociais. Não vou parar nada mais, haverá sinais. Te esquecer não vai ser igual a você, que não superou e mente que tá bem demais. Não vou falar nada mais, haverá sinais. Deixa de que tô te deixando pra trás. Pra cantar comigo, Léo Santana. No seu feed só tem pulseirinha colorida e copo. Tal faz legendas de volta por cima, que também melhor sozinha, mas me atingir é o foco. Que por força, por chora, muito esquece. É isso que cê vai saber de mim em breve. Quando eu te esquecer, não vai ser igual a você, que me superou só pelas redes sociais. Não vou falar nada mais, até assinar. Quando eu te esquecer, não vai ser igual a você, que não superou e mente que tá bem demais. Não vou falar nada mais, até assinar. Quando eu te esquecer, não vai ser igual a você, que não superou e mente que tá bem demais. Não vou falar nada. Que tô te deixando. Eu quis que eu resolver me aproximar, não me queime mais. Apesar de tudo ser talvez, ainda acredito na certeza que tem mais. Intervalos são comuns em qualquer relação, quando pede um gás, um gás. Se o nosso amor for um fim, de certeza vai ter dois. Eu vou mudar meu rumo, vou focar no trabalho, investir em outros casos. Aluga-se um lugar temporário do meu lado, porque se for amor é foi mal, o meu tá jurado. Aluga-se um lugar temporário do meu lado, porque se for que você quer ouvir. Papo Nativa. Você gosta de rua, né? Tá bom. Melhor não dá. É ave parecido, seu sapato em rua, tá? Não dá. Então explica essa foto sua. Calou, porque a língua tem tudo. Acabou, o que você não muda. Será a mesma história que você joga pra cima de mim? Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida. A gente que gosta de tapa é algum gingarinho. Mas seu fetiche é daí. Já que você gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje você dorme em qualquer fim de mundo, menos a picaça. Você dorme em qualquer fim de mundo, menos a ficar. coisa e vaza. Hoje cê toma e bota aqui de mundo, menos aqui atrás. Tô terminando com você e com as mentiras que cê faz. Em pauta. Bora saber o que que tá em pauta no dia de hoje, gente. O caso da Ana Hickman segue rendendo, viu? Sempre rende uma notícia ou outra por aqui. Dessa vez, um perito confirmou a assinatura de Ana Hickman em um documento e ela se pronunciou, viu? Após o laudo pericial confirmar a autenticidade da assinatura de Ana Hickman em documentos relacionados a um empréstimo de 730 mil com o banco Daicobal, cujo ela afirma não ter conhecimento de tal negociações, a apresentadora se pronunciou por meio de seus advogados nesta quinta-feira sobre a reviravolta no processo que tramita na justiça entre ela e seu ex-marido Alexandre Correia e a instituição financeira. A análise foi realizada por um perito nomeado pela justiça, após Hickman alegar que seu ex-marido Alexandre Correia teria falsificado sua assinatura em contratos financeiros. A polêmica surge em meio a uma batalha judicial envolvendo cobranças milionárias. Em nota ao portal Léo Dias, a assessoria jurídica de Ana Hickman afirmou que o laudo pericial ainda não foi homologado pelo juiz e pode ser contestado nos tribunais, viu, gente? A defesa de Ana Hickman informa que o laudo pericial ainda não foi homologado pelo juiz e, caso acolhido, pode ser revisto pelos tribunais, pois possui vários vícios em sua condução e conclusão. O material será contestado, diz a assessoria jurídica da apresentadora. Eita, gente, pois é, ela acusou aí o ex-marido de falsificar, né, a assinatura dela nessas documentações desse empréstimo, mas um perito aí determinado pela justiça diz que é legítimo. Vamos ver quais são os imbróglios dessa história, né? Como é que vai terminar tudo isso aí. Tem ouvinte participando com a gente hoje no nosso WhatsApp? 99 9 6 8 5 2 3 5. Esse é o nosso Papo Nativa. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, Paulinha. Boa tarde. Minha filha, toca pra mim a música. Ah. Do Menos é Mais. Qual? O grupo, eu não sei o nome, mas eu ofereço pra mim, pra Luana Beatriz, que é minha filha, pra minha irmã Lenita Martins, no Teotônio Vilela, Nilza Martins, no bairro Parque Sanharol, e para todos que gostarem da mesma, Nativa FM, você em primeiro lugar. Tudo seria descartável, porque, nossa, pense numa coisinha chata, que eu acho, você tá lavando louça, às vezes eu deixo suja até a última colher, mulher, último copo, último prato, é que eu vou lavar. Nativa FM, você em primeiro lugar. Ela tá falando da nossa enquete, tá respondendo sobre a nossa enquete. O que é que você tá de saco cheio aí da sua rotina, daquela coisa que você faz todo dia e agora você só faz por obrigação porque você não aguenta mais? É isso que a gente quer saber. Ela respondeu que é lavar a louça. Gente, lavar a louça é campeão, viu? Também não gosto, não. Meu Deus, porque é de casa, né? É uma obrigação, mas tem uma hora que enche o saco mesmo. Você toma café, é louça, almoça, é louça. Graças a Deus pela louça, né? Também vamos pensar por esse lado, que senão a gente não suporta aí fazer muita coisa. Mas a louça tá campeã hoje aqui do nosso WhatsApp. E o que que você aí do outro lado não aguenta mais fazer na rotina do seu dia a dia? Conta pra gente. Eu acho que você tem que mandar aquela mensagem. Mas manda o que tá no seu coração. Porque se fosse eu falaria mais ou menos assim. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, eu te faço farra, se com mais nada. Não, apaga. Boa noite, só me pediu até pra dar tempo de esquecer. Especialmente hoje, coração acordou me pressionando pra te ver. Saio de casa, não posta nada, esconde as farras. Apaga. Pelo amor, por favor, fala que você também não esqueceu que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade for embora a sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Pelo amor, por favor, fala que você também não esqueceu que eu tô.

Silva FM, 3h23. Dilcinho, sou pagodeiro. Então não é. Você não sabe o quanto que te amei e quantas vezes ficas no teu tempero. Não vi falar, bebê, que eu não te avisei, né? Você não mude, eu quase mudei. Nesse amor gostoso era tão bom que eu relevava quase tudo pra sentir seu cheiro, pra te dar um beijo. Meus amigos me falando, irmão, ninguém no bairro te reconhece. Demorei pra ver, né? Que meu ex-amor é. Você se apela e fugida em coração. Me ama online, mas offline não. Quer mudar meu jeito de ser? Eu não sou tarado, me foi mal. Nativa. Só aqui, Nativa FM. A gente terminou o ponto. Não. Você devia estar agora na sua casa, meio quietinho. Eu tinha que bater no peito e deixar minha roupa no corpo. Mas sua vontade de gastar tesão de todo mundo. Olha a gente se usando de novo. Será que é mais egoísta? Você que me beija sem freio.